话怎么说？ Escuta sim, Bro Azul 4207. Azul 4207, reporte em condições Vitor McCharlie, voz Simbra. Mas só faz tempo, então abrando Simbra o 4207, chamaré estabilizado. Gente, com referência desse para o 1710, reporte visual com a pista. Ok, para 1700 já estou visual 4207. Quatro transferências das comunicações, apenas para informação, há um tráfego em helicóptero mantendo 510. Nessa posição de 12, correção, de 10 horas, 2 milhas e meia, não irá interferir nessa aproximação. Paciente, tenho ele no que quero, muito obrigado. Vai manter a presente posição, através da exceção tirada a mais que esperava. Gente. Papatango Romeu, Golf Vitor, desça via para 2000 pés, altímetro 10014, aguarde autorização para o a final do procedimento ILS, que se rende a pistola 0. Tráfico 7 milhas fora, condição de linha decolagem sem parada, pistão zero? Afirmo, 7.0. Exato, ingresso, decolagem imediato, sem parada, pistão zero, vento 60 graus, 089, ajuste no 04, voo no 790. Ali decola sem parada, ajuste no 04, voo no 790. Júlio, guardião 01, mantém 070. 101, confirme já iniciando o lançamento? Negativo. Gente, reporte para o lançamento 01. Reporte para o lançamento. Azul 4207, completa sinal sobre torre, frequência 98.95. 1895, bom serviço. Realmente. Tan 3436, acione identificação, chegada bom médio não autorizada. Esse é para o nível de voo 050, QNH 1004. Ajuste no 04, aguarde e estaria. Sim, senhor, na sua escuta, 4207. Minha 356, voo Duna, desça para 4.000 pés, altímetro na 04. 4.000, com 14, voo na Duna, graças, minha 356. .207, vento 140 graus, 089, ajuste no 04, piso no 0, cheque trem pouso, autorizado. E 14, vi fosse na 10, baixou outra voz, 1407. Uno 790, teclado 05, chame o controle agora em 120, decimal 8. Controle 208, voo 1790, bom dia. Controle Salvador, bom dia, voo 790, passa 1400 na Puca, Caju. Zona 790, contato radar, suba para o nível de voo 370, via saída PUCA. Via PUCA 370, voo 790. Controle, confirma a autorização do procedimento para o Honda Golf. Romeu Golf Vitor, autorizado o sinal do procedimento ILS X-Ray da pista na zero, reporte estabilizado. Informa o tráfego, um helicóptero entre Duna e Simbra, mantendo sobrevoo a 500 pés, não irá interferir nessa aproximação. Romeu Golf Vitor. Thank you. Antena 6356, desça para 2.000 pés, altímetro 1004, reduza para 2.00 nós, vai seguir um Papa Alfa Tango 4, na aproximação agora em Duna, com 1.090 nós de grau de speed em redução, 6356, reporta estabilizado, desça para 2.000 pés. 2.000 pés, voando Duna, está sentindo o tráfego, reduzindo agora para 500, e vai reportar estabilizado, 6356. Está descido, Guardião 01, 040. 01, vem frequência livre. Estabilizado para o segmento, Romeu Golfe Victor. Romeu Golfe Victor completa sinal, chame torre, frequência 98.95. Queda 100, grava. Duna 790 na escuta. Chega. 790 está em contato radar, passa nível de voo 060, voe direto Jamo. Direto Jamo, Gol 790. O tráfego reporte. Sim, do baixar travado. Para cima, baixar travado, ó, meu Deus. Tango Whisky, Charlie Mike. Pistão no zero, vento 150 graus, 109, ajuste no zero, 14, decolagem autorizado. Via corredores visuais de Salvador, reporte Caça Prego. Correta, você está aberto? Papa Romeu, Golf, Juliette, Golf, controle. 995, constante agora 1.03 no Morro. Azul, Márcio, 207, Bandeira Alfa, Quilo, Pátio 3, posição 4, Lima. ...2013, pista no zero, pouso autorizado. Pouso autorizado, ó, meu bom. Patango, Whisky, Charlie Mike, declarado ao 09, chame o controle agora em 120, décima 8. 308, Charlie Mike, obrigado, boa. 0, chame centro Recife, frequência no 26.85, alterno no 25.45. Recife 26.85, 25.45, bom, 7.0, bom dia. Bom dia. Conselho de Salvador, muito bom dia. Passando o Charlie Mike, decolado, um perfil da Colhão no Bravo, cruzando 800 pés em ascensão na sua escuta. Whisky Charlie Mike, contato radar. Suba para o nível de voo 100, via saída coral no braço. 100, via coral no braço, Whisky Charlie Mike. Controle, Whisky Charlie Mike, fazer a proa coral, está presente? Após 2.000 pés, autorizado, direto coral, Whisky Charlie Mike. Grato. Xenef 6203, Tango 1 na transição do ótimo, após o voo 44, seguro, apenas número 57. Antes da apenas número 57, apenas voo 44, seguro. Essa entrou para pushback acionamento. Papatango, meu Govito, solo 1, libera pista direito, via táxi aí, Delta, chama o solo em 1, 2, 1, decimal, 9. Completa final, chave torre, frequência 98.95. 18954, obrigado. Para o controle. Gold, informo que não há tráfego conhecido pelo controle no setor a reportar, sob a critério para 2000 pés, Golf e Juliette Golf. Bom dia, Xerém 6356, tráfego avistado, é forte cima, baixado e travado. Pantanal, Ocean 6356. 3436, desça via para 2000 pés, altímetro na 013, autorizado o final do procedimento ILS que se reita pista na 0, reporte estabilizado. Passando sim para baixado e travado, Ocean 6356. Ocean 6356, 510, pouso autorizado, vento 110 graus, 089, ajuste 103013. Com ajuste padrão, pouso autorizado, Ocean 6356. Com 9250 era DBT? Gente, agora para a cópia. A transição era Caju. Outra 463, prefere subir na Coral 1 no Bravo, Boa Norte Cop número 1. Para Romeu até Romeu Golfo número 2, para a cópia, confirma que você tem sobrevoo. 2.000 faz? Gente, confirme altitude apenas? Gente, suba para o nível de voo 070, o Guardião 01, mantendo a subida no setor oeste do aeródromo de Veracruz. Apenas para informação, há um tráfego agora no setor, do setor noroeste para o norte de Veracruz. É um tráfego de pequeno porte mantendo 2000 pés de sobrevoo. Controle 120, décima 8. Quando copiou o controle? Diz que Charlie Mike, confirma já voou visual na rota? Ah, viram, pô. Solo 05, direita, libere a pista via taxiway Foxtrot, chame Solo 121, destino 9. Esperando Foxtrot, Solo 219, obrigado. Guardião 01, apenas para informação, há um tráfego realizando sobrevoo a 2000 pés no setor noroeste do aeródromo de Veracruz. Guardião 01. Tem tráfego sobrevoo a 2 pés ou 2 pés? Agora eu recebo indicação de 1.500 pés. Oceané 6356, taxa autorizada de Alfa Juliette, fonte 62. Alfa Juliette no 62, 6356, obrigado. Alfa Romeo até Romeo Golf, Paulo. Alfa Romeo, telefone, comprou o whisky. no local em remar em remar 500 pés, decola Corporation coordenação 14, aciona 0117, controle Salvador 120, decimal 8. O Leco finalizou sobrevoo no através do pedágio, está voltando para Enrimar? Gente, vou para Enrimar, Serra do Leco, reporte visual com o local de pouso. Gente, reportará visual com Serra do Leco. 3436, informo o helicóptero em sobrevoo mantendo 510 entre Duna e Simbra, não irá interferir nessa aproximação. Reporte estabilizado. Gente, reportará. Papá Romeu, até o meu Golf. No setor não há tráfego a informar, reporte fora do solo, o Hotel Meu Golf. Leco, chame a Torre Salvador frequência 98, decimal 95. Sim, 118, decimal 95, Serra do Leco. Torre Salvador, eu passo com o meu Serra do Leco. César Leco, na proa do Enrimar, informa o Cobos 44, decolou agora, da Enrimar, já em contato visual com aquele traço. Reporte na curta para Enrimar, aguardando o vento. Gente, reportará na curta e não visual com a aeronave, decolou então. Gente, já estou em contato visual com o seu tráfego, o tráfego já tomando pro whisky, afastando do, da Enrimar. Torre 98, decimal 95, 3436. 3436. Guarda de transferência. Guarda transferência, Golf. Opa. Até o meu Golf controle. Até o meu Golf controle. Tem a 1 no meu pé, Golf Juliette Golf. Tá 3378, continua via para 2000 pés, ajuste no 013. Está livre das restrições na posição estável. 3378. Então desce direto para 2000, partiu na 3378. Partiu. Estão autorizando por já. Só para a gente fixar esse procedimento, Wolf. Na decolagem, tomando a proa, a atitude da aeronave que você tomou, você interfere na pista 10. Eu preciso que inicialmente na decolagem o senhor se afaste, para depois o senhor prosseguir para a localidade entre o marcador externo e Duna, né? Ok, senhor. Seguiu o procedimento que eu sempre sigo. Eu estava visual da aeronave, aparentemente para mim está paralelo, mas vai ser mais afirmativa, pegar o procedimento correto. Ok, para a gente aqui, o senhor está voando nos papéis do Porto Charlie. Guardião 01, aqui mantém 7000 para o lançamento. Informe homens fora, Guardião 01. Informaram a homens fora, Guardião. Reto reportando para o estiver de acionamento. Negativo desautorizado, que me impacta. Trafegou na sua posição 12 horas, é o Mike Vitor Alfa, Robson 44, mantendo 500 pés. Nado para Guarulhos, nível 360. Decola da seção 1-0, curva à direita, subida Sambo 1, transição ótima, e upper do 1-0, por base, upper do 1-6, conforme rota do plano. Transponder 5530, controle 1-20, decimal 8. Taparica, efetuando lançamento de paraquedistas, solicito o senhor entre na frequência de coordenação para fazer coordenação contrária. Nível 350, decola da seção 1-0, curva à esquerda, subida Cuca, Jamo, Aracaju e Eber do 1-7. Transponder 5534, controle 1-20, decimal 8. Vicente, mantém a separação visual. Mantém igual. Alfa, visual mantém. Cinco, pois não, sou 3745, mantém a posição. Então, 3436, ingresso Juliette, ponto 09. Juliette, 09, 3436. 377... autorizado ele, essa forma estabilizado. Ajuste no 0, 1 no 3. 3378, confirmando livre, LS. No ativo 3378, desculpe. Sem problema. Lajão 01 no controle. Mais quanto? Percebi aqui que o senhor iniciou a descida, mantenha-se a 3 mil pés inicialmente. Inicialmente 3 mil pés com a Lajão 01. Senhor Hermia 203, aguarde para o posto. Gol 9250, está autorizado o feedback. É bom para o seu ataque. Alfa Tango Victor India Juliette para Cairo Lorã. Curva gerente, corredora C. Transponder 0160, controle 120, decimal 8. Guardião 01, na frequência livre para autocoordenação. Tio, tem contato radar com a aeronave, sim. Ela está na sua... Está à sua esquerda, na posição 9 horas aproximadamente. DS Visual, São 3378. 3378, complete a aproximação, torre 118, decimal 95. 3895, bom trabalho, até mais. Rodor, muito boa tarde, São 3378, final visual, baixa travada. Na 3678, pista no zero, pouso autorizado, vento no 30 graus 109, altímetro no zero, 1-3-1013, pouso autorizado. 1013, ciência livre, pouso na 10, na 3378. Mantenha o nível 080, o serviço o radar está encerrado, chame o controle Ilhéu, frequência 120, décima 1, Papatango Whisky, Charlie Mike. Autorizado via parte índice, ponto de espera torre 118, decimal 95, altímetro na 0 na 3. Parte Golf Kilo, na saída do parte 3, observe a aeronave da Golf finalizando o pushback. Corredores, gente, por favor. Você vai prosseguir direto para o pouso, confirma. Prosseguir para Salvador, então o corredor você deveria ir para Paripe, Paripe e prosseguir para a rotatória. Essa rota foi modificada, então ela só saindo do aeródromo. A mil pés você estaria na contramão aí, na mesma altitude que o pessoal vindo. Aqui eu sugiro a proa 040, 040 se tiver condições de prosseguir. E aí você pode, poderia ter prosseguido a 1.500 pés, lá pelo, através de país, mas só por exemplo prosseguir a 1.000 pés, sem problema. Só complementando a informação, nós temos dois helicópteros ali próximo à posição Duna, a 6 milhas da aeronave na posição de 10 horas. Eu entendi que está visual, mantenha a separação visual, informe na Ceasa. Solo Aus 3-1, libere a pista direita. Chame solo, frequência 1, 2, 1, décima 9. Exército Brasileiro 2020, tráfego agora 3 milhas, posição 1 hora. Está visual contrário? Não, comandante, o Seasa seria mais à frente. Está atual já com a posição Seasa, está melhor com o prato do 2020. Se tiver condições, mantendo a separação visual, então vocês vão prosseguir direto Seasa. Excelente. Já porque a separação é seguida de seguir direto Seasa 2020. Gol 9250, inicialmente, quais são? Autorizado a alinhar e manter, como zero. Acho que o gol fila 2. Gol fila 2. Passando através do Paris que comprou na rota da, do Casa. Você vai através de Paris e após Paris e Casa. Qual é a altitude que está mantendo? O Paris e Paris e Casa. Brasileiro 2020, visual com a pista? Visual com a pista, está na principal do mar, 2020. A gente vai de transferência, só precisando prosseguir para uma final da pista 17. Já vai seguir para a final da pista 17, agora a transferência 2020. Controle da 3745, boa tarde. Está atualizado até a Baeté, fica atento à movimentação de viaturas de combustível entre pátio 5 e outra viatura lá em frente à IBTA, ok? Brasileiro 2020, atenção de pouso, aproximação direta no pátio militar da base aérea, confirma. Afirmativo, se autorizado, segue direto para o pouso no pátio militar da base aérea. Gente, o Gol 9250, vento 130-09, é claro. Ah, autorizado. Vamos falar de Gol 9250. Passa o Gol Fila, passa o Gol Fila após o 37800 da Gol, autorizado a alinhar. E manter, pessoal, galera. Olha o gol fila. Exército Brasileiro 2020. Cheque o trem de pouso. Aproximação autorizado direto para o pátio militar da base aérea. Evite o eixo pista no 028. Vento no 40 graus 109. Ajuste atinto 1013. Reporte solo controlado no pátio da base aérea. 1013 está autorizado a aproximar direto para o pátio da base. Você vai evitar o eixo de decolagem da 028. Está baixado travado. Na longa final, 2020. 7, um HDAD, acionamento autorizado e aposto para o táxi. Voo 9250, decolado 38, chame o controle agora em 120, decimal 8. 208, boa tarde, voo 9250. Victor, Índia, Juliette, táxi autorizado até o ponto de espera da taxiway Costa. Na decolagem, saída Fuca, Prodigiamo, 9250. Sim, na Prodigiamo agora, do voo 9250. Decolagem autorizada. É 1013, 1013. Sente o Xenia 2, 1-3, mantenha o ponto de espera. Golf, Juliette, Golf, vem na proa da Ceasa. Seria proa 1-095, está presente. Ok, será coordenado. Eu vou ir na proa da Ceasa, que tem tráfego aproximado. Ele bate, chama o solo controlado. 130 graus, 109, Exército Brasileiro 2020. Vai reportar no pátio no solo controlado 2020. Tango Oscar, Golf, Kilo, decolado 40, chame controle. Agora 120, decimal 8. 208, controle, Oscar, Golf, Kilo. Papa Tango, Victor, Índia, Juliette, pista 17. Autorizado ali a interpolar, vento 130 graus, 109, ajuste no 013, Juliette. Chaner 62, 113, pista no 0, autorizado. Alinhar e manter. Autorizado alinhar e manter o estado 1-0. Todo 0 para o carro, 185 a bordo. 4 horas, galera. Boa noite, autorizado para através do ponto 05. Até através do 05. Eu não sou controlado. Gente, o Exército Brasileiro 2020, no solo aos 4-1, agitacional, frequência livre. Proposta, frequência livre, grata, boa Brasileiro 2020, estende para o transponder, por gentileza. Controle Salvador, o Papa Tango Oscar Golf Kilo solicita, poderia coordenar com o centro recife, o nível final 1-1-0 para Paulo Afonso? Ah, negativo, inicialmente estava mantendo 90, até porque em função dos tráfegos do setor, descendo para o nível 100. Ok, está ciente então, Oscar Golf Kilo. Eu Eu tô achando meio feio as informações através do Morada Barra, Júlia. Dan 3745. Chame o centro do Recife em 1-2-8-8-1-2-8-3-5. Caso negativo, 125 decimal 1. Dan 3745. 7 pista no zero, autorizado. Alinhar e manter. E manter, 0-6. Helicópteros ali próximo à posição do 1, mantendo 500 pés. Cliente, 2-2-3-0. Xené 6213, decola dos 44, controle 120 decimal 8. Controle 120 decimal 8, Xené 6213, por favor. Gol 9250, está cruzando o nível 160. Aprodigiamos, chame o centro Recife em 125, correção, 126, decimal 85, caso negativo 125, 45. Controle Salvador, boa tarde, Xené 6213. Xené 6213, contato andar na decolagem, saída da Sanvo 1, sessão nível 360 via. 360 via São Paulo, Xené 6213, precisa direto São Paulo, Leda. 962, acione identificação, desce via, chegada Bomed 1, para 2000 pés, ajuste no 03, 962. Vamos manter o perfil da chegada, 962. É 3804, vamos manter o perfil da chegada. Iniciando, 067. Estou no 8 decimal 95. O Xené 6213, vamos manter o perfil da saída São Juan, 6213. Cumprindo o perfil da São Juan, Xené 6213. Passagem 2230, estabilizando o localizador visual com a aeródromo. Beleza, atingiu o localizador, completo LS, chega a torre, frequência 118, decimal 95. Tráfego à sua direita, número PEX, posição 3 horas, perdão. A posição à sua direita, número PEX, está no corredor de volta. Cliente, 2230, espere daqui a pouco. Oi, Salvador, boa tarde. Passagem 2230, estabilizado em LS, da 190. Boa tarde, passagem 2230, ciente do TAF, avistado é Porto Simbra, baixar e travado. Vai, Porto Simbra. Gol 2067, teclado aos 47, chame o controle agora em 120, decimal 8. 208, 67. Motor em Salvador, gol 2067. Gol 2067. Contato radar na decolagem, ascensão nível 360. Via saída São Paulo, 2067. Via São Paulo, 360 ao nível, gol 2067. Pode coordenar a proa de máxima? Ainda negativo, comandante, mantém o perfil de saída. Ok. Golf Kilo confirma seu estimado de pouso em Paulo Afonso. Kilo controle? Sim, senhor, está estimando Paulo Afonso, 1-2-0. Pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-0-9, ajuste 1-0-3, pode autorizar. E pôs 1-0-2-3. Autorizado, Sr. Vitor. Juliette, frequência livre para autocoordenação, a escuta para o regresso. Há uma tráfego a reportar de conhecimento desse controle. É 3804, autorizado ELS, a gente não zero para 3. Paulo Salvador, boa tarde, tá 3437, centro do X, autorização Brasília. Chamo só 121 desse maluco. E a ECO chama só 219, 2230. Subida A por 1, transição é alerta, via pêndulo 1 a 7. Responde 5521, controle 120, decima 8. Claro, Brasília, 360, decola 10, primeira curva à direita. Arbor 1, eleva a perigo 10. 5521, o transponder, controle 120, decima 8, está 3437. 3437, correto, e pronto para puxar o estacionamento. Paulo Salvador, boa tarde, pastora 2230. Pastora 2230, boa tarde, site via Alfa Juliette, remota 12. Alfa Juliette, remota 12, 2230. Já nem a 6213, escuteu? Já nem a 6213, é o controle de Salvador? Eu vou na proa de Itajão. Itajão na proa, é 2-3, vai para o a 0 na 6, não vou. Tira Hotel, cruzamento autorizado. Táxi via Mike, da Lima, chame Solo 121 desse 9, pelo papo, Vitor Tira Hotel. Nível 090. O quilo nível mínimo aí na área que você vai entrar é o 120, já vou visual na rota. O modo apenas o alfa, negativo Charlie, e tá acionado 5000, ok? É, o único transponder que a gente está recebendo aqui no solo, informação do controle, porém só o alfa. Acione 2000. Padrão, boa tarde, é o azul 4473, está pronto, pode estar ligado. Do 4463, pista 10, autorizado a alinhar, decolar, vento 150 graus, 08 nós. Aqui fala da 10, azul 443. Ativo 251. 28, transita a 251, mensagem foi para o 2067. Primativo, 2067. Mantenha a regra de voo visual, Mike Romeo Alpha, mantenha a separação com o Gol, hotel Romeo Gol. 95, altimetro, 03. Tive aquele papai de ETA. Autorizada Vitória da Conquista, conforme rota, nível 100, decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída, Arbor 1, transição Elefa, aciona 5537, controle 120, décimo 8. 12 horas. Avisou ao contrato, Mike Vitoral. Fazendo o vídeo de aeronave, alguém não é correto, no pátio 3, reporte para o acionamento. O Terra Golf e o Vitor Alfa está próximo da aeronave, são 12 horas, só frente. Ok, ainda não faz próximo, é parte 0 também. Porque eu subo para o nível 110. Azul 4463, decolado ao 57, chama o controle 120, décima 8. 208, obrigado, uma boa tarde. DF, informe estabilizado, 2903, tráfego que precede 8 milhas à frente. Maranhão estabilizado, INS 1013, mais 1962. Ativo e inicie redução de velocidade para aproximação. Controle Salvador, boa tarde, azul 4463, passou 1200. 4463, saída Coral no Bravo, fugiu. Gente, na Coral no Bravo, azul 4463. 9 autorizado, tirou acionamento da postagem. Tenente Romeu. Vou deixar ele autorizado no funcionamento. Pode estar. Tira a torre em 118, decimal 95. 295, 962. Autorizado para silêncio de Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa, mantenha antes da Juliette, está feito, pode ser agora. Torre, o Papa Romeu, até o Romeu Golf. Até o Romeu Golf, reporta visual com a irmã. Já está visual com a irmã. Ok, ciente, reporta no solo controlado, não há tráfego no setor a reportar. Vento no aeródromo no 40 graus, 089. Reportando no solo controlado, até o Romeu Golf.